me respeita, eu sou um gênio. Meu nome é Sasuke, quem dança com talento de um próximo Hokage. Quero superar o meu irmão Itachi, dá orgulho pra minha família. O nome do meu clã cê sabe, pode crer. Eu sou um Uchiha, lendários olhos que podem ver o futuro. Mas ninguém previu do que um shinobi seria capaz. Naquela noite eu fui pro inferno e não voltei mais. Meu Deus do céu, o meu irmão matou meus pais, pode crer. Que noite fria, corpos de ninjas e Uchihas da minha família no chão da vila. Eu não sabia que onde seria como energia sombria e me guiaria. Lembrança maldita, todos os dias essa agonia vazia na minha vida. Foi uma promessa minha, meu plano eu restauraria. Um dia um certo alguém eu mataria. Acho que a vingança vai chegar aos meus olhos. Foi o meu legado, a maldição do ódio. Yeah. Mangekyo Sharingan, eu vou restaurar meu clan. Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha. Vingança é meu jeito ninja. Meu nome é Sasuke Uchiha. Mangekyo Sharingan, eu vou restaurar meu clan. Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha. Vingança é meu jeito ninja. Meu nome é Sasuke Uchiha. Sai do meu caminho, Naruto, você não vai me impedir, porque esse que é meu destino. Você nunca entenderia, você sempre foi sozinho. Não há laços comigo, você não é meu amigo. Vem, Vengador, vende minha alma em busca de mais poder. É isso mesmo? Sim, Vengador. Então olhe nos meus olhos e queime até morrer. Pode crer. Há um risco na minha bandana. Carregado. Em vez de chorar. Porque o meu legado é a maldição do ódio. Mangekyo Sharingan, eu vou restaurar meu clan. Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha. Vingança é meu jeito ninja. Meu nome é Sasuke Uchiha. Mangekyo Sharingan, eu vou restaurar meu clan. Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha. Vingança é meu jeito ninja. Meu nome é Sasuke Uchiha. Não tenho amor, me tornei um renegado. Você vai pagar, covarde. Eu vou me vingar, cê sabe. É o fim. Meu irmão Itachi, a vingança vai cegar meus olhos. Porque o meu legado é a maldição do ódio. Yeah.